33, autorizado toque remetido, pistola 0, vento 1, 2, 0, graus, 8, 9. Vem o toque remédio pro 2736. 1169. Confirmando, pronto, cobre. Ah, pronto, pronto, siga. Autorizado Guarulhos, se é Bravo Golfo meu, via peso 190, tá batendo, instante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, Mote, vai decolar da 190 com curva à direita, códigos 5574. Controle de saída no 208. 1169, tá bom? Autorizado Guarulhos, 360, a peso no 10, após Taubaté. Da El, Leda, Mote, vai com curva à direita, transponde a 5574 e o controle 208. Chama pronto, portão 07, gol no 1-1-9. Bota. Mantemos reto, tá? 3, 2, 7. Na 210, identifique, proa de Mari, chegada Mari, desce 060. Mari, 060, na Mari, 6210. Janela 314, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 265, 2545, boa. Dois ou sete, autorizado, decolar pistola zero, vento 120 graus, 8 mais. Sim, iniciado, da 3, 2, 1, 7. Três, cinco, meia, zero, acione identificação, deixa via Mari para o nível de voo 070. Via 070, da 3, 5, 6, 0. Estabilizou a ILS, gol 168, 69. 869, complete a aproximação final, chame turno 1-8-95. 1-1-8-9-5, gol 1-8-69. Aguarde pra ir na base. Guardando, é pra treinamento, ILS, tá? Sim. Salvador, muito boa tarde, gol 1869, no ILS X-Ray, 1-0. 1869, vento 120 graus, 8 mais, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, 1-0, gol 1869. 66 está visual com gol, tem condições de manter a perna no vento, se quiser. Afirmativo, é, vai ser na sequência do gol, aguarde para ir na base. Guardando como número 2, o 66. São 3217, decola os 38, chama o controle 120 em cima 8. 3217, boa. Contrário Salvador, boa tarde. São 3217, decolou na sua escuta. 3217, contato radar na decolagem. Sobre o nível de voo 300, via da El, serviço de vigilância. Ok, 300 da El, o perfil, são 3217. Guardando. reportado. O Força Aérea 2733 gira base, pistão no zero, reporte não. Tá girando base, 2733, reportará. O número 20 chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Recife agora, 2685, 2545 graus, boa tarde, João Leber. O 4206 desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 6. 2000 no 0 no 6, azul 428. Sinal 35-2733. 2733, agora a autorização está permitida. Mas é na autorização, 2733. O 869, solo aos 40, táxi à direita, chama 219, solo. 219, né? Solo, voo 1869, Libro. Voo 869, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. No 0 no 6. 3560, deve manter o nível de voo 050. 050, 3560. Tá bravo, é com a senha de identificação, foi pro Diamant, chegada a mancha, me deu de descida. Se decide em condições visuais, o plano modificado às 4:03 de minutos, na proa da, de Paripe, rumo de Paripe, ajusta no 016, acho que é a Bravoeco. Cancelado visual da presente, proa de Paripe no 016, já passou. Guarde, mantém a saída, aguarde a autorização do centro de Recife, 3217. Aguarde. Pode considerar a gente fazer o tipo de espaço e o xerangador do hotel? Frisado. O 4206 autorizado a aproximação final e ILS da pista no zero. Autorizado ILS azul 4206. Pista 2000 pés. 2000 pés, 6200. Estoque remete aos 43, chama o controle no 20.8. Parar o controle no 208, manter na reta até 2000. Boa tarde, Força Aérea 2733. 2733, sobe a 2000 pés, mantendo proa. Mantendo proa, acendendo para 2000, 2733. Três cinco meia zero, desce a 3000 pés, ajuste no 0 no 6. 3000, tá 3560. 3217, chama Centro Recife, frequência no 251, alternativa 133 decimal 95. Recife 125, 133 95, TAM, 3297, boa. Vetor 2733, vetor radar para reconhecimento, curva esquerda, voa em proa 360. Fica limitado por 5 minutos nessa proa. Se perder contato, vai apurar pelo e iniciar o procedimento para pista no zero. Curvando para 360, 5 minutos nessa proa. Caso de fase de correção, apurar pelo para o procedimento. LS Azul 4206. Número 210 autorizado, aproximação final e LS da pista no zero. Autorizado, aproximação final, pista no zero, chega 210. Azul 4206 do ILS, estabilizado visual. Está 190. 4206, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. De pouso, pista no zero, azul 4206. Opera 2733, esquerda, proa 290. Limite permanece 5 minutos na proa. Esquerda 290, 2733. Passageiro 2230, autorizado ao Serra November Bravo Romeu, via 2542, gestante conforme. Nível 160. Saída Mon, transição VATAP, decola da pista 190 de curva esquerda, código 5565, controle 1201. Chama Brota, Portém, remoto 12, parte principal. Tenem 210, completa a aproximação final, chame Turri no 8, decimal 95. 1895, Xené 6210, boa. 3560, autorizado, aproximação final, ILS, pista no zero. Sinal estabilizado, 3560. Oi, Salvador, uma boa Xené 6210, uma mini meia do marcador de carro. Xené 6210, continue a aproximação, vai direção de curso. Zero, 6200. Romeu Sierra Zulu Alfa, prossigo. O 4206, solo os 49, táxi à direita, chama 219, solo. 219, táxi à direita, o 4209. 470, saída. Arbor, após uma posição elefa, decola da pista na sétima curva à direita, código 5006, controle de saída no 208. Sente, decolagem da 90 com curva à direita. Saída é Arbor Elefa. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Saída após posição Elefa. Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha. Confirmando o Sierra Zulu Alpha PAB e Pátio. Livrou na foto. Gente. Azul 4206. Ingresso a Juliette, portão 01. Juliette 01, 4206 Azul. Papa Romeu, Sierra Azul Alfa, tracionamento, táxi, decolagem, chame torre 198 decimal, confirmando. Tracionamento e táxi, chame torre 198 decimal 95, ajuste 10, 16. Tráfego, boa tarde, Azul 69, 19. Confirmando, é o Azul 6999? Afirmativo, informação Sierra, 340. Azul 6919, autorizado Sierra Bravo Quebec Papá, via Pesulu 10, Bubávia Pesulu 9, restante conforme. Nível 340, saída, Dael, Leda, Mótica. Decola da pista 10 com curva direita, código 5096, controle de saída 120, decimal 8. 340, Gantina. Saída da El, Leda Mótico, pista 10, curva direita, voz 2000, 5096 transponder e controle de São Paulo 208. Controle Salvador no 208, 6999, correto, chama pronto, botão 03. Salvador 208, obrigado. Roxa 6210, solo aos 52, táxi à direita, chama 219, solo. Direito, voz 19, Xerém 6210. ILS da pista 90. Esquerda 160, autorizada a aproximação, DSF 3. Santos 190, DSF 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, Santos 3, 190. Salvador, Vatari, Xenem, 6290. Xenem 6290, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 4, Xenem 6290. Gol 1169, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus, 8 anos. Lembra decolar, 10, gol 1169. Salvador, boa tarde, Santa 3145, formação Sierra, posição 02, autorização Galeão. Posição, vai introdução de pouso. Escuta. Pronto. Santa 3145, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, Galeão, via. Opel 9857, bolso, restante conforme rota, ponto de voo. Nível 360, saída da El. Leda, após posição Irume, Decola da 190 com curva direita, código 5023, controle de saída no 208. Autorizado Galeão, nível 360, Viper November 857 até Moço, após rota do plano. Decola da 190 com curva à direita, saída da El Leda Irumi. 5023 é o transponder, 1208 é o controle. TAN 3145. Correto, TAN 3145, chame pronto para o SPEC acionamento, portal 02. Chamar a TAN 3145. Espera 2733, complete a aproximação, chame torre 18 decimal 95. Na torre 1-1-8-95, 2733. Controle Salvador, boa tarde, 1-1-69, 2210, subindo. 1-1-69, contato radar na decolagem, sua desvia da EOL 360, vigilância. Cidade Valeda, senhor. Frisado Valeda. Obrigado. Deixa o nome, Zé. Ponto final. Deixa o lá de utilização de pouso. Guardando, 2336. Prisão 90, desce a 2 mil pés, autorizado a aproximação final e ele entra na pista no zero. 2 mil pés, autorizado ele entra no zero, 0319. Autorizado, chama o táxi. Dentro ao tráfego, no atriz, está livre, 699. Zero, solo 58 direita, chamo 219 só. 219, obrigado, boa. Escuta. 3560, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Bravo, com reporte na rotatória. Reportando na rotatória. Pode abrir a rotatória da presente? Foi rotatória. Juliette 08, portão. 08, obrigado. Portão 3145, pushback acionamento, 02. 3145, número 2, setor aguarde. Aguarda. 3145, número 2, setor aguarde. Aguarda. 2231, remoto no 257. Passarei do 2231, aguarde um minuto para o SPEC acionamento. 104 a bordo, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. 6999, autorizado Índia, ponto zero, torre 295, ajuste de altímetro no 090. Via Índia, torre 295, 1016, 699. Então, 3145. Após a passagem do Embraer 190 da Azul, retaguarda autorizado. 02, chame táxi. Sente, após o 190 da Azul, está livre, chama táxi. 3145. Passarei 2231, autorizado no 12, reposte táxi. Chamaremos táxi, 2231. Bravo Eco, mantém essa frequência, passa para a torre. Forte na rotatória, Bravo Eco. Passada na rotatória, Bravo Eco. Controle Salvador, 1169. 120 graus, 8 anos. Red, autorizado ingresso e decolagem, pista 10, 1699. Controle 1190 no localizador, completa aproximação, chame torre. Frequência 118.95. 118.95, 3190. Rosca, Bravo Eco, M2, 1895, para a instrução de pouso. 1895, tem um bom serviço, senhor. 3190, continua a aproximação, vai ter a instrução de pouso. Trabalhando na 3190. Oi, para cantar, Rosca, Bravo Eco. 1166, gente, da Sierra, boa tarde. Tarde, Gol 1166, identificação, desça via Mari para o 050. Para o 050, poderíamos voar GITAP, após Fabog? Autorizado, após Fabog, GITAP, 1166. Obrigado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 8 lanes. Autorizado pouso no 03190. Azul 6909, decola 05, controle 120, salve. 208, azul 6909, batante. Controle Salvador, boa tarde, azul 6919, saída da EON. 6999, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 340, via da EL, vigilância. Subida 340, via da EL, azul 6919. Para o táxi está 3145. 151 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. Autorizado 3145, autorizado Índia, ponto de espera, torre no noite, decimal 95, ajuste ao time, autorizado, nome. Índia, 1895, com 10 no meio, tá? 3145, boa. Sala 07, direita, 1219, sobe. 3190, boa tarde. 3190, Alfa, reporte aqui da Juliette. Sim, Alfa, vai reportar aqui da Juliette. Será toda que faz. Salvador, 331, 145, está pronto, boa tarde. 59, 2231. 59, a bordo. Autorizado, táxi até o ponto de espera, Índia. Torre no noite, versão 195, ajuste 10 no meio. E o ponto de espera, 295, 2231. Evento 1, 30 graus, 8 lines. Aberto, 3 bases secadas. Passarelo 2231, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali manter 1-0, 2231. Cinco, decola aos 11, controle 1, 208. 208, 3145, boa. Controle Salvador, TAM 3145, passa 2000 pés, saída da EL, boa tarde. TAM 3145, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360, que é da EL, tem que ser vigilante. 360, pode voar Leda, senhor, está presente? Estado voa Leda. Leda, grato, TAM 3145. Grato, senhor, boa noite. 2060 no meio, gol 966. 16999, chama Centro Recife, 1251, alternativa 13395. Recife 251, 3395, azul 69199, boa tarde, senhor. Tarde. Eu já queria estacionar. Claro. A saída do 2231, decola os 11, controle 120 decimal. Azul 3, corrijo. Controle 20 decimal 8. 208, boa. Salvador, boa, passaria 2231. Passaria 2231, contato radar na decolagem, está do nível de voo no 60 via Momo, centro de vigilância. Voo 60, perfil Momo 66, autorizado, aproximação final e ele da pista no zero. Autorizado, gol no 66. Brasília, frente da informação, Sierra. Gol no 869, autorizado, Sierra Bravo Bravo Romeu, via peso Luna 7, restante conforme, nível 360. Saída árvore após elétrica, decolada no 0 direita, código 5046 e controle no 208. Poderia com o Diga. Atrasou um pouquinho, senhor. Assim, se possível, coordenando o setor adjacente aí sem inconveniente, direto ao Barreiro, senhor. Será, assim que possível, será autorizado. Obrigado, senhor. Desculpa. Nada. Saída, transponder 5046 e o controle 1208. Barreiras. Excelente, senhor. Obrigado. Controle bom na 66, tem interesse, pode vai direto externo? Cruzado externo. Obrigado, 66. Boa tarde, Doutor Salvador, vou no meio, vai. Como é 45, aciona identificação, desça via Bolf para 4000 pés, ajuste no 096. 4000, 096. Salvador. Boa tarde, Xené 6201. Frente da informação CIA. Xené 6201, autorizado CIA Bravo Golf Lima via. E OP November 857, restante conforme. Nível 360, saída da El Leda, voz posição Irume. Decola da 10 direita. Código 5042, controle no 208. 30360 para o Galeão, até November 857, decola da El Leda, direto Irume, decola da 10 curva direita, 5042, ao transponder 120, decimal 8, controle, a posição número 4. Torre, boa noite, gol 966, estabilizando na sinal, baixada e travada. Uno 166, vento 120 graus, meia dúzia nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 166. Meia avião Golf 977, restante conforme, nível 200. Decolada 17 com curva direita, saída da El Coral. Decolada pista 17 com curva direita, código 9208, controle. Vitor Tango, correto, chama pronto, confirmando fracionamento, táxi decolagem, chama torre 98 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. Número 37, confirmando 5037, está no pátio da bata. Autorizado o acionamento. Bravo Vitor Tango, chama acionado, torre 98 decimal 95. Salvador, quem foi a prevista por 4206 da Azul, Guarda Recife, prepara Puca, já Maracaju. Para Maracaju, obrigado. 1869, você. Retorne no solo no 219 por sair novamente. Solo 21, no táxi direito, chama 219 só. 219, obrigado. Solo gol 1166, livrando, boa noite. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1166. Azul 4206, pronto, cópia. Azul 4206, na escuta, pronto, cópia. Autorizado Recife, se abre a Lua, Lua 47, via peso Lua 7, via 7 conforme. Nível 350, Puca, Jean Maracaju, a saída. Decolada da Amazônia com curva esquerda, código 5051, controle no 208. Você falou aqui do Serra Uíco de Altamira, para Salvador, está batendo 510 metros de Pode falar de Itapuã, Michael Smith. chama pronto 01. Gol 1166, Juliette 09, portão. Juliette para o 09, o 1166. Paulo, gol 1869, puxa o peccionamento, posição meia. Gol 1869, aguarda um minuto, puxa o peccionamento. Vai dar. Mike Tango Fox confirma intenções. Ilhéus, visual. Papa Romeo, Mike Tango Fox autorizado. Ilhéus, visual. Bono mil pés estrito, decolando da 197 direita no corredor Axé. Código 0263 e controle 1208. Correto, confirme PLB IPAT, por gentileza, Mike Tango Fox. Patrulha de Salvador, Marco Mike. Prossiga. Passação, Salvador, através de Tapuã. Grupo Mike, chame Torre em 1 no 8, decimal 95. Passou. Salvador, é o passar Marco Mike, boa noite. Magus Mike vai parte 4? Parte 5? Afirmo. Autorizado a postulação direta parte 5, fala do solo, vento 1,40 graus, 8 graus. No fim? Negativo, chame torre 1,18,95, acionamento, táxi de decolagem. Usado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, mais um pouco. Torre Salvador, é o Marco Mike, está na final para o Pátio. Marco Mike, sente o homem no solo, vento 1,40 graus, 8 9. Mike. O 645 prossegue a descida 2 mil pés. Autorizada a aproximação final, ILS da pista no zero. 2 mil, é autorizado ILS. É 1 mil, hein? 01. Boa zona, 2 mil? Sala. Zona 2 mil, obrigado. Paulo, gol 1869, pronto para o táxi com 183 na volta, Campinas, 6 horas e meia. 869, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão 0. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 295, muito obrigado, até mais, bom dia, não. Alô, não. Espaço autorizado, táxi chama para ingresso no 97. Alô, Zero to 2, clear to 2, Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, and depart transition, intercept via upper Zulu 10 after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 120.8 and call 5053. Flight level 370, runway 10 via Puka and transition depart. After that, upper Zulu 10, then flight plan. Departure frequency 120.8, squawk 5053. Portugal 022, read back correct, reports by the 47, push back. Call you ready, Portugal 022. Voo 869, pronto. Salvador, boa tarde, TAN 3567, sentido da Sierra para Brasília. TAN 3567, um minuto, cobra, prepara a saída, árvore, né? Árvore. Ficou devendo a ...050 na chegada à mão. Teria condições de voar Tokyo Duna, direta? Oi, Tokyo. Ficou devendo a prioridade Tokyo, azul 37, você direta? Vai falar, João, ajuda a nossa. TDS, 6%. 645, complete a aproximação final, chame torre. Frequência 118, decimal 95. 295, boa. Continua a pressionação, agora acho que está livre. Vento. Estamos taxa autorizado, chame na ponte espera da Romeu. 4-5, 1-3-0, Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, pós-decolagem. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. Fato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, via Arbo, vigilância. 360, Arbo, 1869. Na direita, pós a decolagem. Aciona 5045 e o controle Salvador, 1208, posição 083567 da cena. TAN 3567, correto, portão 8, chame pronto para o SPEC, seu nome. Reportaria, muito obrigado. Alçareio do 2231, chama Centro Recife, 1288, alterno 260. 228, 260, 2231. Alfa e Totango, mantém a posição. Autorizado, chama o táxi. Chama táxi, 201. 30 graus, 069. Vai, professor Tango, autorizado, galera, manter 317. Quadro 5, solo 3, tranquilo, 10, passo na direita, chame solo, 1, 2, 1, desce na norte. 3, 9, 0, 0. Então, Foxtrot decolou 34, chame controle Salvador, 120.8. Transponder 0263. 0263 está alocado, vai chamar 208, Mike Tango Fox. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Mike Tango Fox, relacionado 0263, decolado a 17 Salvador. Mike Tango Fox, aciona código 5025, mantém as condições visuais de corredor axé, reporte farol da barra. Reportar a farol da barra, eu mantendo as condições visuais de corredores, o Mike Tango Fox acionou 5025, senhor. Azul 27 no 5, desce a 3 mil pés, ajuste no 0, no 6. Comei 16, descendo para 3 mil, azul 27 no 5. 1894, autorizado, aproximação final, ILS da pista no 0. Passará estabilizado, 3894. Alfa Vitor Tango, informação de tráfego, Papa Alfa 34, decolado à frente, afastando o meu pé, corredor axé, decolagem autorizada, pistão no 7, no 30 graus, 069.